Sexto volume da obra. A euforia vibrante do povo. E assim, hoje, todos com a estrada racional em mãos, com a estrada do mundo, da verdadeira origem de todos, para o término desse sofrimento, o término dos martírios, das dores, das desolações, o término da morte que apavorava todos. Hoje, em mãos de todos, a estrada racional, do mundo verdadeiro, mundo de origem de todos, a planície racional. Todos marchando na estrada racional para junto dos seus irmãos, para o seu mundo, a planície racional. Acabando aí o elétrico e magnético. Acabando os martírios do elétrico e magnético. Dois fluidos do animal irracional, que estavam dominando o animal racional. E daí, o animal racional vivendo igual a bicho, procedendo igual a bicho, e muitas vezes pior do que bicho. E hoje, conhecendo o porquê deste tudo, porque não há efeito sem causa. Hoje, livres. Livres do elétrico e magnético, por estar em mãos de todos a estrada verdadeira de todos, o caminho verdadeiro de todos, a estrada racional, caminhando todos para o seu mundo de origem, a planície racional. Então, chegou o fim do elétrico e magnético imperar sobre o animal racional, o causador de todas as ruínas e de todos os males do animal racional. E assim, vejam, sofriam sem saber por quê, morriam sem saber por quê, viviam aí desta maneira sem saber por quê, sofrendo a vida inteira sem saber por quê. Que calamidade! E assim, hoje, todos com o rumo certo, o rumo racional, a imunização racional, a estrada racional. E assim, quantos passos em vão? Quantos passos perdidos aí no elétrico e magnético? Quantas lutas sem proveito no elétrico e magnético? E assim, chegou o fim dessa jornada do encanto. Chegou o fim de tudo e de todos aí nessa lama, porque aí está a estrada racional em mãos de todos, para todos caminharem, para todos marcharem para o seu mundo verdadeiro, a planície racional. E assim, racionalmente, vão viver até a extinção desse corpo em matéria, desse fardo de lama pesado, devido ao elétrico e magnético. A euforia vibrante do povo por encontrar a sua situação definida e a situação do mundo e de tudo na imunização racional. A euforia do povo muito grande por serem surpreendidos por uma coisa que ninguém esperava: a descoberta da origem do animal racional e a descoberta da origem deste mundo, de onde todos vieram, como vieram e para onde todos retornarão e como retornarão. A euforia do povo é grande, vibrantes locuções, os corações transbordando de satisfação, e todos em massa vibrante dando vivas à imunização racional. E assim, esses momentos já estão aí, porque está aí o conhecimento em mãos de todos, a definição do mundo e sua criação, a origem do mundo e a origem dos seres, o princípio do mundo e o fim do mesmo. Todos vibrantes, todos emocionados por serem surpreendidos pela descoberta da origem do seu ser e da origem do mundo, que até então todos desconheciam, e ninguém sabia dizer nada a respeito de si mesmo, a respeito do seu ser, a respeito da origem do mundo. Viviam todos agonizando nesta vida de matéria, sem saber por que é matéria, sem saber o porquê da matéria, sem saber o porquê seu ser é de matéria, e vivendo de matérias, ignorando tudo, fazendo mistério de tudo, encontrando no seu ser um ser misterioso, vivendo uma vida cheia de mistérios, vivendo em um mundo sem saber porquê, vivendo igualmente a um outro animal qualquer, que não sabe dizer o porquê da sua existência, nem o porquê da existência do mundo em que vive. E assim, a situação de todos aí em mãos, divulgada e definida. O porquê de tudo isto, o antes de ser tudo isto, o que eram, e o porquê deixaram de ser o que eram para serem o que são. Nunca souberam o que eram, nunca souberam o que foram, nunca souberam o que são, nem muito menos o porquê assim são. E hoje, em mãos de todos, todas essas divulgações, tudo isto divulgado, tudo isto definido, não é para menos a euforia de satisfação do povo, do animal racional. O povo vibrando de alegria, emocionados, por terem em mãos o encerramento de outras vindas aqui nesta lama, o encerramento desta vida da matéria, o encerramento do encanto, porque está aí tudo divulgado e definido. O povo brilhando vibrantemente de emoção, eloquentemente, loucos de alegria e satisfação, por encontrar em mãos de todos a sua volta ao seu lugar de origem, por conhecer a origem, a sua volta ao seu mundo de origem, a planície racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E assim, os corações que viviam agonizando nessa vida de matéria, nessa vida de agonias, agonizando noite e dia, porque quem vive na matéria, vive mal. Matéria quer dizer mal, vivendo todos mal, por viver de matéria, por ser de matéria, vivendo todos assim, sem saber por que eram assim. Então aí, a agonia ainda aumenta mais. Por que somos assim? Ninguém sabia dizer. Por que somos de matéria e vivemos de matéria? Ninguém sabia dizer. Porque ninguém nunca soube como foi feita a matéria, de que foi feita e por que foram feitos de matéria. Ninguém nunca soube dizer. Sabiam que eram de matéria, mas saber o porquê, ninguém sabia. E viviam agoniados, agonizando a vida inteira, noite e dia, porque matéria é uma coisa que vai se deteriorando aos poucos, se deteriorando até se findar, até se acabar, até morrer em pouco tempo. E assim, todos insatisfeitos por viverem na matéria, por serem de matéria, todos insatisfeitos. As ilusões não davam para corresponder, eram um lenitivo aparente. Não davam para fazer com que todos se acomodassem. Era, assim, uma espécie de anestesia para ver se o tempo passava sem sentir. As fantasias, outra anestesia, para ver se o tempo passava sem sentir. As artes, outra anestesia, para ver se o tempo passava sem sentir. E nunca passou, porque todos sempre sentindo os efeitos da matéria, que é o sofrimento, o desequilíbrio e os tormentos, a toda hora e a todo instante. Veja que vida de tontos sem saber porquê. A vida da matéria, a vida do mal, a vida do sofrimento. E assim, todos vivendo desta maneira, deste jeito e desta forma, sem saber porquê. E hoje estão todos sabendo o porquê que ficaram assim, perdidos dentro desse buraco, dentro dessa caverna, sem saber porquê. Então, aí, as agonias se multiplicavam, devido às multiplicações dos fracassos, devido às multiplicações do sofrimento. Então, daí, vinha o pavor de serem como são. Matéria, seres de matéria, sem saber porquê, sem saber o porquê que ficaram assim, sem saber o que fizeram para serem assim. E hoje, todo esse conhecimento, todo esse esclarecimento, todas essas revelações aí em mãos de todos. O porquê de assim serem, o porquê todos assim são, o porquê foram, o que eram e o porquê deixaram de ser o que eram para serem o que foram e o porquê deixaram de ser o que eram para serem o que são. E assim, hoje, todos equilibrados pelo conhecimento da sua verdadeira origem, pelo conhecimento racional, do seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. No princípio, fizeram dúvidas, porque quem não conhece é assim mesmo. É do bicho duvidar de tudo. É do animal duvidar de tudo. No princípio, não conheciam e duvidavam do que pudesse ser. E hoje, estão vendo que a imunização racional nunca podiam saber o que era, porque nunca conheceram a sua verdadeira origem. Não podiam conhecer o que era imunização racional. Então, no princípio, ficaram em dúvidas. Será que nós estamos sonhando? Será que este é o verdadeiro conhecimento da origem do mundo? Será que este é o verdadeiro conhecimento da origem do nosso ser? Isso é de todo animal. Todo animal é inconsciente e, por ser inconsciente, duvida de tudo. O animal é assim mesmo, desconfia de tudo, tem medo de tudo, tem receio de tudo, enquanto não conhece. Depois que conhece, acabou-se, se afirma com convicção de coração. Mas isto depois que conhecem, como agora estão conhecendo. Mas no princípio, fizeram as suas dúvidas, que é próprio dos inconscientes, que é próprio mesmo do animal. Por isso, são animais, por estarem ligados às correntes do desequilíbrio, o fluido elétrico e magnético. E hoje, todos certos, mais certos do que nunca, no caminho verdadeiro, certo, que não tem outro a não ser este, a estrada racional, a estrada do mundo de origem do animal racional, a estrada em que o animal racional caminha para chegar em seu mundo de origem, a planície racional. Então, não há outro caminho. E agora, todos convictos e reclamando até o tempo que perderam, como quem diz: eu ouvia falar muito na imunização racional, no livro Universo em Desencanto, mas julguei e pensei que fosse uma história como outra qualquer, dessas que o mundo está cheio. O mundo está cheio de histórias, cheio de contos, e eu julguei que fosse uma dessas histórias para se perder tempo. Não julguei que a verdade das verdades chegasse assim, em mãos de todos, tão naturalmente, tão simplesmente, sem alarme, apenas falatório dos que tinham conhecimento da imunização racional. Hoje, estou convicto e sou um deles. Sou um deles porque este conhecimento é o conhecimento mais assombroso de todos os tempos, que chegou ao mundo. No mundo, nunca existiu. Hoje, está definida a origem do mundo e a nossa origem. Estamos em plena fase racional. Estamos em plena fase da racionalização. Estamos na verdadeira estrada racional, caminhando para chegar no nosso mundo verdadeiro, a planície racional, o mundo de origem do animal racional. Hoje, todos convictos que o caminho certo é este, a estrada racional, a imunização racional. E assim, quem não conhece, não sabe o que diz. Não sabe o que pensa. Não sabe o que faz. Depois que conhece, então sim. Mas é a mania de muitos, antes de conhecer, dar suas opiniões, como se soubessem o que estão dizendo, desconhecendo que é um encantado. E o encantado não sabe o que diz. E não analisando o título do conhecimento, Universo em Desencanto. Se conhecessem o que quer dizer desencanto, já não duvidavam nem davam opiniões a respeito sem saber. Então, tratem de ler e reler. Ler e reler para se desenvolver racionalmente, por meio do conhecimento racional. Para se imunizarem o mais depressa possível e nascer no animal racional, a vidência racional. E receber todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida. Mas para isto, é preciso a persistência na leitura. Persistindo, vence e alcança. Não persistindo, não pode conhecer coisa alguma. Ler poucas vezes, de que adianta? Nada, porque esquece. Ler superficialmente, não conhece nada. Então, é preciso a persistência para ter em si o conhecimento da imunização racional. E daí receber os louros, que é o fluido racional puro, limpo e perfeito, entrando dentro do seu eu e fazendo a ligação com o seu mundo de origem, a planície racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E daí receber todas as orientações precisas, nascendo no animal racional, a vidência racional. E aí sendo iluminado por sua verdadeira luz racional, o sol racional, o verdadeiro horizonte do animal racional. Aí, então, progredindo racionalmente, e tudo dando certo na vida de todos, acabando as guerras, as brigas, as confusões, por nascer no animal racional, o verdadeiro equilíbrio racional, por desligar a parte animal do corpo, que é o fluido elétrico e magnético, que é do animal irracional. Os dois fluidos monstros que não davam paz nem sossego a ninguém, por serem os causadores da origem da matéria, os causadores da origem da matéria em segundo plano. Em primeiro plano, a origem é racional. Então, vence o primeiro plano. São de matéria, mas a origem é racional. Então, o governo do animal racional está na sua origem, que é a planície racional, o seu mundo de origem, e não no elétrico e magnético, que são os dois fluidos do animal irracional. Então, o governo do animal racional está no mundo de sua origem, o mundo racional, a planície racional. Da origem do animal racional é que nasce todo o equilíbrio do animal racional, sendo então todos orientados pelo seu mundo de origem racionalmente, e tudo dando certo na vida de todos, vendo o equilíbrio de todos e o equilíbrio do mundo, todos se entendendo, todos se compreendendo, acabando os males da vida e os males do corpo, acabando as guerras, as confusões. Enfim, tudo de ruim. Porque o que proporcionava tudo de ruim no animal racional eram os dois fluidos, o elétrico e magnético. O fluido do animal irracional trazia o desequilíbrio do animal racional, por estarem ligados a eles, a estes seres da deformação. Então, vejam que agora vai existir a verdadeira felicidade, o verdadeiro bem, a paz, a verdadeira fraternidade, porque vão viver racionalmente, todos sendo governados e orientados pelo seu mundo de origem, a planície racional, todos recebendo suas orientações precisas para o bem e brilhante andamento da vida racional. Está aí a racionalização que sempre foi falada, mas nunca souberam e nunca puderam saber como encontrar, porque desconheciam as bases verdadeiras. Enfim, desconheciam o seu verdadeiro natural e o porquê que assim ficaram, deformados em matéria, em lama, porque matéria é lama. Desconhecidos do porquê do seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos. Desconhecidos da sua verdadeira origem e como se originaram assim. E como foram os primeiros passos para ficarem assim. A origem ninguém sabia, nem podia saber, porque se deformaram, se transformaram em animais. E por se deformarem, ficaram desconhecidos por completo do porquê da sua origem. E nunca poderiam, deste jeito, pôr em prática a racionalização. Sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam por quê. Porque não conheciam a origem. E assim, hoje, todos de parabéns. Porque chegou em mãos de todos o que há muito imploravam, a paz, a verdadeira paz, a verdadeira fraternidade, o verdadeiro amor. Está aí, um por todos e todos por um, porque todos são de uma origem só, e só quem pode governar todos é o seu mundo de origem, a planície racional. Então, todos por um e um por todos. Quem é este um? É o seu mundo de origem, o mundo de origem do animal racional. Então, todos por um e um por todos. Este um, quem é? O racional superior. Este um, quem é? Os racionais puros, limpos e perfeitos. Do mundo de origem do animal racional à planície racional. Bem explicado repetidas vezes, para muitos entenderem, para outros não precisava tanto. Então, está aí a verdadeira felicidade de todos. E não esta felicidade aí, aparente, do elétrico e magnético, ao qual estavam ligados. Esta felicidade e esta fraternidade aí aparente. E por isso, todos sofriam, vivendo fases iludidos pelas ilusões, sofrendo, vivendo iludidos pelas fantasias, mas sofrendo, vivendo iludidos pela vaidade, mas sofrendo sempre, todos sofrendo, vivendo iludidos pela ciência, mas sempre sofrendo. Está aí, provado, que o valor da lama não é nenhum. Qual é o valor da lama? Nenhum. E o valor da matéria? Nenhum. Matéria é lama. E por isso, começa da lama e acaba em lama. E assim, vejam que hoje estão todos de parabéns por ter a situação de todos definida e divulgada, provada e comprovada a situação do mundo e sua criação. Não é para menos a emoção de todos. Não é para menos chorarem de emoção e de alegria, como muitos estão chorando nestes momentos em que estão se apercebendo destas verdades, destas mensagens do mundo de sua origem, sentindo no seu sentimento, chorando e dizendo: até que enfim o verdadeiro dos verdadeiros teve compaixão e misericórdia do animal racional, porque o sofrimento aqui, de todos, já estava em ponto de quase ninguém resistir mais. Sofrer tanto assim, em cima desta terra, sem saber por quê, e sem ninguém poder dar uma explicação. E hoje, as explicações todas em mãos de todos. Não é para menos o choque de emoção. Não é para menos a emoção de tanta grandiosidade do conhecimento da imunização racional. Mexe com todos os brios e com todos os sentimentos. O mais duro que possa existir não resiste tamanha e grande magnitude. Tem mesmo que chorar. Chorar de alegria, chorar de satisfação. Chorar porque sabe que está salvo e não voltará mais aí para penar desse jeito, sofrer aí desse jeito, horrivelmente e sem saber por quê. E hoje, todos sabendo o porquê que sofriam horrivelmente dessa maneira e sabendo o porquê que não vão sofrer mais. Chegou o término do sofrimento e o término da morte. Ninguém vai nascer mais aí para morrer outra vez. Está aí o conhecimento da volta de todos para o seu mundo de volta, a estrada racional. Todos marchando dentro da estrada racional, marchando a caminho do seu mundo de origem, para encontrar com seus irmãos que estão na planície racional. Os racionais puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. Veja que doçura o fim das amarguras de todos, das amarguras das amarguras, o término das agonias. Vão todos, agora, viver felizes, contentes e satisfeitos, por saber que estão na sua estrada certa, a estrada racional, as amarguras se findando de uma vez para sempre. E assim, vejam que modificação vão fazer e que modificação estão fazendo com a imunização racional, o maior tesouro, o maior brilhante do animal racional, a maior riqueza, a imunização racional. Não chore, não chore, porque não adianta chorar. Já sabem muito bem que estão salvos. Eu sei que ao lerem estas páginas brilhantes, ficam emocionados, sentindo, mas não precisam chorar. Eu sei que estão chorando de alegria e de satisfação. A satisfação é muito grande.